dizia sua avó. Moleque encarnado, destacado entre os pivete, que desde os 7 já andavam junto, até escurecer brincava. Corria muito, aprontou na escola, puxava briga. Primeira série, duas vezes confusões seguidas, até que um dia a dona disse foi chamada. Ele tinha levado um canivete na mala e intimado a sua professora, que o chamava de pretinho. Aquela coroa conseguiu sua expulsão e a criança logo cuidava de carros, a sua herança, sua herança, sua herança. Quer que cuida, tio? Aí dona, segura a bronca. Passou do pôr do sol, a noite tirou de onda. Discutia alto com os noiado mais velho. Deste poste pra cá é meu sustento. Foi só o tempo, a maconha prensada, malandragem no sangue. Seu pai morreu com bala na rua. Sempre ouvi as histórias sobre ele e assim foi. Até quase os 13, dona disse a avó com quem ele morava. Faleceu no PS, na maca deitada, velada e enterrada na gaveta cedida. De novo outro rumo pra sua vida. Sumiu por uns tempos no meio dos amigados. Ninguém sabe onde ele esteve passado. Voltou como se nada tivesse acontecido. Ficou uns dias num abrigo, um abrigo, um abrigo. E como na escola se sentiu trancafiado, era de sua natureza. Ficou revoltado, saiu voado, cabreiro, um pensamento ruim. Seu primeiro grande ganho não foi bem assim. O sucesso do crime é como todos os outros. Muitos sonhos, só que ele vem pra poucos. O resto é pesadelo, um tempo na Fucabem. Interesse na vida já não mais tem. Foi além da divisão do mal e do bem. Pois julgar só Deus que não olha quem. Se prender em algo, casca, lata, esquinas. Fuga da realidade ou entrega da vida. Então, julgar sem olhar a quem. Este dom a gente não tem. Vilão ou santo, diferentes ângulos, pontos de vista de todos humanos. Então, julgar sem olhar a quem. Este dom a gente não tem. Vilão ou santo, diferentes ângulos, pontos de vista dos seres humanos. Engraxaram sapatos na pracinha, pedir um troco na rodô pra alimentar sua estiga. Mania de mentir pegou, falar que é pro rango. Quando oferece ir à lanchonete, sai andando. Injuriado, sai xingando baixo. No seu tênis rasgado, pede dinheiro, uns 3 cigarros pro chegado. Da área que passava, deu risada, negou, tragou, jogou fumaça na cara. Uma atitude comum entre nós, esculachar um excluído e copiar os costumes do boy. Fazer o quê? De novo sai andando, até fazer os 5 pila, o sol rachando. Vida negativa marcada na face, num olhar pra dentro do carro o disfarce. Mexe no espelho, arruma o cabelo, retoca o batom, mente pra ela mesma, finge não vê-lo. Tem medo, acho que não só de assalto. Receio de se envolver com o que está do seu lado. Miséria, pobreza, invadindo o asfalto. Abre o sinal, acelera o carro. No descaso, meu irmão, resumiu o resultado. Violência, droga, sede de assalto. No caso daquela criança, segunda opção. Se for escolha, véi, ou se for imposição. Então, julgar sem olhar a quem. Este dom a gente não tem. Vilão ou santo, diferentes ângulos, pontos de vista dos seres humanos. Então, julgar sem olhar a quem. A este dom a gente não tem. Vilão ou santo, diferentes ângulos, pontos de vista de todos humanos. Pra que instrumento o dinheiro, a maior das drogas? Hoje é um dia triste, ele se foi. Deixou o vale da morte e as suas correrias. No seu destino uma nova vida, estranhada no início, período imagino difícil de entender. E esqueceu o vício material. Com o tempo os tiques nervosos vão se perdendo para sentimentos novos. compaixão estimulada pela atenção de um homem de bem, de branco, uma benção, tipo um médico enviado especialmente para guardar no passado o moleque carente de afeto, carinho para as dificuldades, diferente da outra realidade. Foi se levantando e sem perceber encontrou o porquê, um motivo pra viver. Prestando mais atenção ao seu lado, observou coisas que não tinha observado, e cada vez mais começou a aparecer coisas interessantes pra ele ver e fazer. E quando percebeu, estava no quarto de um hospital terminando sua recuperação. Conheceu toda a equipe de roupas brancas, só lhe faltavam asas para serem anjos, ser uma pessoa independente de cor e posição social, tratada de igual pra igual. Deixou o jovem motivado, fortalecido, incentivado com os ocorridos. Resolveu querer ajudar a quem precisava, como um dia ele também chorava. Mas as vestes dele hoje é um uniforme branco, e no umbral vem arrebanhando em nosso mundo insano. Jovens como ele, que em vida tinham pouca defesa contra os testes da carne e suas fraquezas, que viveram de acordo com a lei humana, baseada na ambição e na ganância. Jovens que pouco, quase nada viraram o jogo, e hoje no Brasil, sua maioria do todo, se são doenças ou se são doentes, se são culpados ou são inocentes. Então, julgar sem olhar a quem, a esse dom a gente não tem. Vilão ou santo, diferentes ângulos, pontos de vista de todos humanos.